Ouvia? Olha o posto ali, Beto. Gasolina 4,50. Vamos abastecer? Ô, moço, bota 100 conto aí. Ô, Érica, lembrei que Simone te esculhambado o Lula no primeiro turno. O Lula não tem a capacidade de fazer um meia-culpa, né, como grande orquestrador do até então maior escândalo da história da República, que foi o Petrolão. E o Ciro também esculachou o Lula. Eu sei que ele é corrupto, eu apenas quero indicar que ele, para além de ser corrupto, é um grande corruptor. Oxi, mas vi aqui nesse jornal que Ciro e Simone estão junto com Lula, encangados que nem gafanhoto. É tudo farinha do mesmo saco. É farinha do mesmo saco, é tudo farinha do mesmo saco. Me tira, enganar, enrolaram você. E hoje estão juntos no mesmo buraco. Falaram bonito em democracia, disseram ser contra a corrupção. No final era tudo mentira, tá tudo abraçado e junto com o ladrão. É farinha do mesmo saco. Rádio 22 no debate da Band. No último domingo, Bolsonaro mostrou quem é o mais preparado, corajoso e honesto para conduzir o Brasil no futuro. No tema Lava Jato, Bolsonaro falou verdades. Lula ouviu calado. Lula, você sabe por que houve roubalheira na Petrobras, Lula? Que você entregou para partidos políticos, diretorias da Petrobras, você fez um leilão em troca de apoio e o pessoal entrava para saquear. E você, com os votos caindo para aprovar suas propostas lá dentro, você se refestelava. Fala do BNDES, Lula. Por que que a Venezuela tem metrô e Belo Horizonte não tem metrô? Você entregou US$1,60 bilhões para o seu amigo Chávez e Maduro, fizeram o metrô lá fora, deram um cano no Brasil e não tem metrô aqui no Brasil. Lula, você tem muito a falar sobre corrupção. Não culpe os procuradores da Lava Jato, os juízes. A responsabilidade pela corrupção no Brasil foi tua. Os números estão aí. Amanhã tem mais Bolsonaro no debate da Band, aqui na Rádio 22. Não merecemos a volta da corrupção do PT de Lula, Dilma e Zé Dirceu, de Petrolão e dólar na cueca. Bolsonaro deu um fim nessa farra. Isso, além de enfrentar crise da guerra e da pandemia, combater a corrupção e cuidar do dinheiro público. Bolsonaro já colhe frutos de um trabalho sério. Esse é o Brasil de Bolsonaro. É mesmo, Beto. Ainda mais que a maior bancada de deputados e senadores da história estão com Bolsonaro. Aí sim, vai dar para aprovar mais projetos de interesse de todos os brasileiros. Propostas 22. Bolsonaro vai entregar títulos de terra para todas as famílias do campo e fazer o maior programa de entrega de títulos de posse em áreas urbanas. Bolsonaro vai contratar 15 mil médicos para levar saúde para o interior do país. O SUS e nosso governo foi valorizado. Sancionamos a lei do piso da enfermagem e sabemos reconhecer o trabalho de todos os profissionais de saúde, os nossos enfermeiros e os nossos médicos. É 22! Abraços, gente! Um cheiro, Brasil! Feliz Dia dos Médicos! Bolsonaro 22. Você acabou de ouvir o programa do cara que tem a família inteira no esquema da compra de 51 imóveis em dinheiro vivo. Pense nisso. Começa agora o programa do presidente Lula, o Brasil da Esperança. Desde pra melhorar a vida da gente. É Lula, Lula, Lula presidente. Pra melhorar a vida da gente. É Lula, Lula presidente. Olá, amigos e amigas. Dia 30 chegando, a vontade de votar 13 aumentando. Já começou a treinar? Aperte o 13 no celular, no micro-ondas, no elevador, no controle da TV. E dia 30, a gente confirma. 13. É, confirma mesmo. E a gente tá contando o tempo e também contando centavos do nosso dinheirinho pra fechar o mês. Às vezes você se pergunta o que tá acontecendo. A resposta é uma só. É o fracasso de Bolsonaro também na economia, né? Tudo com preço lá em cima. O povo com salário lá embaixo, custo de vida que esvazia o nosso bolso e a nossa geladeira, né? É, falta projeto pra ajudar o nosso povo. Mas sobra dinheiro pro orçamento secreto, né? Hoje todo mundo vive no sufoco pra pagar as contas. Sabe por que isso acontece? Porque com Bolsonaro, o salário mínimo não compra nem duas cestas básicas. E o valor não tem aumento real há 4 anos. Olha, parece coincidência, mas é o tempo de Bolsonaro no governo. Se com ele é essa dureza, com Lula era o contrário. O salário mínimo dava para comprar 5 cestas básicas, um aumento real de 77%. Olha que diferença. Sabe o desespero que você sente ao entrar no mercado? É a inflação de Bolsonaro que aumentou tudo. Com o atual governo, a inflação aumentou 133% e vem sufocando as famílias. Já com Lula, a inflação caiu de 12% para menos de 6%, o que dava às famílias mais poder de compra. E o desemprego, hein? Com o atual governo, 10% dos brasileiros estão desempregados. Com Lula, eram apenas 5,3%. As comparações não param por aí. Com Bolsonaro, o dólar disparou, custa mais de R$ 5,00. Já com Lula, valia só R$ 1,60. R$ 36. Não dá pra comparar. Agora é 13 e confirmar. Na época do Lula era ótimo. E eu gostaria de saber o que, que poderia estar sendo feito hoje. Você entendeu? Vindo do Lula pra ajudar os comerciantes. Lula, fala, fala, Lula! Foi no meu governo que a gente criou a Lei Geral da Pequena e Média Empresa e que nós criamos o Simples. Naquela época, nós legalizamos 6 milhões de microempresas nesse país. O que nós queremos fazer agora é melhorar, porque eu vou colocar uma carteira no BNDES só para financiar micro e pequeno empreendedor nesse país. Nós vamos despertar a criatividade de cada homem e de cada mulher. Nós vamos fazer empréstimos para as pessoas a juros muito baixos, porque as pessoas gostam de pagar quando deve. O que as pessoas precisam é ter oportunidade de dar certo o seu negócio. A gente só fracassa se a gente não tiver coragem. Como eu sei que você tem coragem, que você tem a cabeça de empreendedor, que você quer lutar, eu quero lhe dizer, serei seu parceiro para o que der e vier. Pela economia, pelo Brasil. Agora é Lula! Com Bolsonaro, o preço do gás explodiu, cerca de R$ 120. Já com Lula, o Vale Gás vai continuar e o preço do gás voltará a ser justo. Com Bolsonaro, o diesel passa dos R$ 7. Já Lula vai baixar o preço do diesel e, junto com ele, o de diversos produtos. Com Bolsonaro, os preços dos alimentos dispararam. Já com Lula, as famílias vão voltar a comprar alimentos com preço baixo. Agora é Lula! O problema do Brasil a gente vai resolver com a economia crescendo, com a geração de emprego, com o pagamento de salário justo e com você andando de cabeça erguida diante da sua família, diante da sua comunidade e diante do seu povo. É isso que eu vou fazer. A esperança agora é Lula, quero mudar o meu país. E vamos juntos agora é Lula, quero de novo ser feliz. Quero mudar o meu país. Coligação Brasil da Esperança, PT, VC, PSOL, Rede Solidariedade, Agir, Avante, Prós. Com Bolsonaro, o combustível aumentou para o valor mais alto da história. Perto da eleição, ele começou a reduzir o preço. Mas como é uma jogada eleitoreira, a redução é temporária. E agora Bolsonaro quer que a Petrobras só aumente os preços depois do segundo turno. Ou seja, depois da eleição, essa bomba vai explodir. E os preços dos alimentos, remédios e tudo mais também. O Brasil não aguenta mais Bolsonaro. Começa agora a propaganda da sua região. Desfaz-se, a partir de agora, a transmissão da propaganda eleitoral gratuita, de acordo com a Lei número 9.504/97. Eleições 2022. Você ainda não tem seu título de eleitor digital no celular? Baixe agora mesmo seu e-título. Nele constam o número do seu título de eleitor, seu local de votação e outras informações importantes. Seu e-título tem foto? Ele vale como documento oficial na sessão eleitoral. E se você estiver fora da sua cidade nos dias de votação, você pode justificar sua ausência pelo e-título. Nas eleições 2022, o app traz novidades, como mais acessibilidade para pessoas com deficiência visual. Baixe seu e-título com antecedência. É grátis, é simples, é democrático. Importante, o e-título não poderá ser emitido nos dias de eleição. Justiça Eleitoral, há 90 anos pela democracia. WhatsApp da Fronteiras FM está no ar.

Boa tarde, fronteiras. Boa tarde, Brasil. Eu sou Tony Oliveira. Hoje é terça-feira, 18 de outubro de 2022. Começando agora mais uma edição do Jornal Fronteiras em Notícia, com o apoio cultural de Zenimóveis, provedor Giganet, Sindicato Rural de Fronteiras, presidente Dr. Norberto Pereira. Começa agora mais uma edição do Jornal Fronteiras em Notícia. Desta terça-feira, hoje, 18 de outubro de 2022. A previsão do tempo, agora o tempo na cidade de Fronteiras, 34 graus, umidade do ar. Daí a umidade do ar caiu bastante, 31%, o que é bom para a nossa saúde é 60%, segundo a Organização Mundial de Saúde, e a probabilidade de chuva de apenas 2%. Velocidade do vento, 16 km por hora, praticamente parado o vento em Fronteiras, e faz 34 graus. Muito bem, começando Fronteiras em Notícia, trabalhando com o apoio cultural de Zenimóveis, provedor Giganet, Sindicato Rural de Fronteiras, presidente Dr. Norberto, aqui com o apoio cultural Zenimóveis, provedor Giganet, Sindicato Rural. Eu trabalho com notícia nacional e internacional da Globo.com, notícias estaduais, Cidade Verde, Cidades da NET, Picos 40 graus, Piauí em Foco e os 180 graus. Notícias estaduais, Cidade Verde, Cidades da NET, Picos 40 graus, Piauí em Foco, 180 graus. Notícia local, Folha Atual de Picos e Cidades na NET. Muito bem, conferindo agora alguma das manchetes em destaque para hoje aqui do Fronteiras em Notícia. O IFP retoma vestibular ofertando 21 concursos e anuncia cotas para estudantes. Edital com 100 vagas para bombeiros sai no mês de novembro. Estudante brasileiro é encontrado morto no Paraguai. O TJ Piauí transfere o feriado do dia do Piauí para a próxima sexta-feira, dia 21. A CESAP realiza a campanha de combate à sífilis nesta terça-feira. O Detran Piauí é condenado a pagar 5 mil em indenização para a aluna. Um incêndio em residência mata duas crianças, deixa uma gravemente ferida no Piauí. E a gasolina vai subir nos postos a partir de após 15 semanas de queda. Vai subir agora novamente. O governo do Piauí publica um decreto convocando aprovados no concurso da PM. Segundo turno, Rafael Fonteles retoma a agenda e organiza caravanas pró Lula no Piauí. Uma banda de música anuncia encerramento das atividades após sofrer atentado no Piauí. O Fronteiras em Notícias está no ar, começa agora destacando as notícias nacionais. Com o apoio cultural de Zen Imóveis, provedor Giganet e o Sindicato Rural de Fronteiras. Boa tarde. Moraes pede ao Ministério da Defesa que entregue documentos de eventual auditoria nas urnas. O ministro Alexandre de Moraes, presidente do Supremo Tribunal Superior Eleitoral, TSE, ele pediu ao Ministério da Defesa que apresente cópia de documentos sobre eventual auditoria feita nas urnas eletrônicas no primeiro turno das eleições deste ano. Alexandre de Moraes tomou a decisão ao analisar um pedido apresentado pelo Partido Rede. A legenda argumentou que o presidente Jair Bolsonaro do PL, candidato à reeleição, defendeu em uma live que fosse feita auditoria nas urnas e que não fosse pela própria Justiça Eleitoral. Pela decisão de Moraes, o prazo para que o Ministério apresente os documentos é de 48 horas. O Ministério deve informar qual foi a fonte dos recursos gastos com auditoria. O presidente Jair Bolsonaro do PL terá 5 dias para apresentar a defesa. Determino ao Ministério da Defesa, no prazo de 48 horas, que preste as devidas informações mediante a apresentação de cópia dos documentos existentes sobre eventual auditoria das urnas com a correspondente fonte do recurso empregado, escreveu Moraes na decisão. Aos colunistas do G1, Andréia Sadi e Júlia do Alibi informaram que as conclusões da auditoria já foram entregues ao presidente Jair Bolsonaro, mas que o Ministério da Defesa não tem data definida para divulgar os resultados. Sem sem jamais ter apresentado provas ou sequer indícios de irregularidades, Bolsonaro e seus apoiadores atacam o sistema eleitoral e as urnas eletrônicas, repetindo fake news já desmentidas pelos órgãos oficiais. Desvio de finalidade na decisão. Na decisão, Moraes afirmou que é preciso avaliar se a conduta do Ministério da Defesa pode configurar desvio de finalidade. As notícias de realização de auditoria das urnas pelas Forças Armadas, mediante a entrega de relatório ao candidato à reeleição, parecem demonstrar a intenção de satisfazer a vontade eleitoral manifestada pelo chefe do executivo, podendo caracterizar em tese desvio de finalidade e abuso de poder, escreveu. Fronteiras e Notícias, o apoio cultural de Zen Imóveis, provedor Giganet, Sindicato Rural de Fronteiras, presidente Dr. Norberto. Na cidade agora em Fronteiras, 12:42. Continuamos destacando então as notícias nacionais, dentro do Fronteiras em Notícias. Para fazer programa, Janja resgata a entrevista em que Bolsonaro fala sobre meninas venezuelanas, né? A entrevista a socióloga Janja Silva, mulher do ex-presidente e candidato ao Planalto Lula, do PT, né? A socióloga Janja Silva, mulher do ex-presidente e candidato ao Planalto Lula do PT, resgatou um trecho da participação, então, de, né, do presidente Jair Bolsonaro do PL no podcast Collab, feito por evangélicos em 12 de setembro deste ano. Na parte do vídeo divulgado, Bolsonaro falou das meninas venezuelanas que desde o sábado vem assim dominando a polêmica eleitoral. Todas muito bem arrumadas, tinham tomado banho, estavam fazendo cabelo, venezuelanas, estavam se arrumando. Para quê? Alguém tem ideia? Quer que eu fale? Para fazer programa? Vocês acham que elas queriam fazer isso? Qual era a fonte de sobrevivência delas? Essa? Disse, né? Então, o assunto viralizou depois de o presidente afirmar em entrevista na sexta-feira que pintou um clima. Quando passou pelas jovens, o vídeo que foi divulgado na manhã desta terça-feira no perfil de Janja no Twitter. Para ela, Bolsonaro deveria ter denunciado se houvesse qualquer indício de exploração de menores. Então, o podcast Collab, em que o presidente deu a declaração no mês passado, é realizado por um conjunto de canais evangélicos. E no dia em que foi transmitido, teve mais de 5 milhões de visualizações. A versão dada pelo então presidente naquele dia, no entanto, diverge do que Bolsonaro disse no domingo, na entrevista antes do debate presidencial. Questionado sobre o assunto do domingo, o presidente afirmou que não tinha nada de prostituição. Você poderia ter ilações sobre muita coisa. Agora, entre afirmação e ilação, há uma diferença muito grande, completou Bolsonaro. O assunto que foi um dos assuntos assim comentados no Twitter no sábado e desde então tem causado assim danos ao presidente. Em entrevista ao canal do YouTube Paparazzo Rubro Negro na sexta-feira, o presidente disse que durante um passeio de moto pela comunidade de São Sebastião, nas proximidades de Brasília, avistou meninas de 14, 15 anos e que pintou um clima antes de pedir para ir à casa delas. A pressão sobre Bolsonaro foi tamanha que o presidente teve que abrir uma live nas primeiras horas do domingo, por volta de 1 hora da manhã, para explicar suas declarações. O trecho da entrevista em que o presidente falou sobre o assunto chegou a ser usado pela campanha de Lula, até que o ministro Alexandre de Moraes, do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, proibiu o uso de qualquer conteúdo relacionado ao tema, além de determinar a remoção de vídeos já postados. A decisão que também evitou que isso pautasse o debate na Band, provocado pelo petista que preferiu criticar Bolsonaro indiretamente. Agora, ainda assim, no entanto, o assunto segue circulando aí nas redes sociais por iniciativa da campanha de Lula, contrariando a decisão de Moraes. No canal do Telegram, evangélicos com Lula, listado com um dos perfis oficiais pelo próprio candidato do PT, uma nova montagem de 1 minuto 39 segundos foi divulgada com a mesma fala objeto da decisão judicial. Na cidade agora, hora certa, Ceni, 12:46. Muito boa tarde para você. Fronteiras e Notícia, o apoio cultural, Zenimóveis, provedor Giganet e Sindicato Rural de Fronteiras, presidente Dr. Norberto Pereira. Ainda aqui falando de eleições 2022, quem são os sertanejos que encontraram Bolsonaro em Brasília, né? Que encontraram Bolsonaro em Brasília. O presidente Jair Bolsonaro do PL, candidato à reeleição, recebeu cantores sertanejos no Palácio da Alvorada, residência oficial da presidência da República, nesta segunda-feira, dia 17. Participaram do encontro, entre outros, os cantores Gustavo Lima, Leonardo, Zezé de Camargo, dupla com Luciano, Chitãozinho da dupla com Chororó, Fernando da dupla com Sorocaba, George Henrique da dupla com Rodrigo Sula Miranda, o locutor cuiabano Lima também esteve presente, né? Também que esteve presente. Os sertanejos com Bolsonaro estiveram no encontro com o presidente em Brasília. Teve o Fernando, Gustavo Lima, Zezé de Camargo, Chitãozinho, também teve Leonardo, teve Sula Miranda, Jorge Henrique, também Guadalupe, o locutor cuiabano, o Lima, estiveram todos reunidos com Bolsonaro. Ainda falando de eleições 2022, perseguição contra cristão já começou no Brasil, só que dentro da igreja, né? Só que dentro da igreja. A gente se sentiu assim descartável e como se nós cristãos estivéssemos vivendo assim a própria ditadura dentro do templo. Não reconheço mais a igreja hoje. O pastor abandonou a Bíblia para falar de comunismo. É triste ver um lugar sagrado sendo corrompido. A perseguição contra os cristãos já começou no Brasil, só que dentro da própria igreja. Uma pesquisa do Datafolha que sugere que 6 em cada 10 evangélicos brasileiros pretendem votar em Jair Bolsonaro do PL no segundo turno. As frases acima foram ditas por cristãos. Cristãos que não fazem parte deste grupo majoritário. Apesar de representarem parte expressiva da comunidade, a comunidade evangélica, 4 em cada 10, segundo o levantamento mais recente do Instituto, aqueles que discordam do presidente raramente têm a chance de expressar sua opinião. Principalmente dentro das igrejas, eles contam. A BBC News Brasil, eles dizem que enquanto muitos de seus irmãos de fé apoiam Bolsonaro por medo de enfrentarem episódios futuros de intolerância religiosa no Brasil, a perseguição contra cristãos já existiria no país. Nas palavras dos entrevistados, ela acontece dentro dos próprios templos, puxada principalmente por líderes religiosos, né? E que ameaçam com castigo, com castigo divino ou punição dentro da própria igreja, aqueles que discordam da fusão entre política e religião e que tem marcado estas eleições. A BBC News Brasil pediu esclarecimentos a todas as igrejas citadas nesta reportagem: Igreja Quadrangular, Igreja Batista, Assembleia de Deus e Santuário Católico de São Miguel Arcanjo. Nenhuma respondeu às solicitações de comentários. Enquanto pastores influentes como André Valadão, Silas Malafaia dizem que igrejas devem ter posição política clara e fazem campanhas pela reeleição do atual presidente, a BBC News Brasil recebeu mais de 100 relatos de cristãos, principalmente evangélicos, que narram episódios de pressão ou intimidação dentro dos templos na reta final da eleição. Muitos pediram anonimato, com medo de consequências para si próprios ou suas famílias dentro das igrejas. Outros sofrem, então, as consequências, né? Outros sofrem as consequências. Queimar quem vota em Lula. Alisson Santos diz ter sido expulso junto à esposa da igreja evangélica que frequentava desde 2019 em Aracaju, Sergipe. Até o início de outubro, ambos trabalhavam como evangelizadores de jovens no templo. Em entrevista à BBC News Brasil, ele diz que o apoio de pastores a Bolsonaro e seus aliados sempre existiu, mas se intensificou no segundo turno, no segundo semestre, quando um dos pastores se candidatou a deputado estadual. A partir daí, em todas as reuniões, a gente então tinha que orar por esse pré-candidato e fazia reuniões para falar sobre isso. Ele conta, diziam que Bolsonaro é o único candidato que defende a liberdade religiosa, o único que vai manter igrejas abertas e que, se Lula for eleito, ele vai fechar as igrejas, queimar as igrejas. Ele conta que viu frequentadores da igreja sendo expostos do altar por discordarem dos candidatos apoiadores apoiados, né, pelas igrejas. Teve um culto em que o pastor chegou e falou que o candidato Lula, se fosse eleito, iria queimar as igrejas, ele iria mandar queimar primeiro quem votou nele. Isso não foi fora da igreja, não foi. Foi nos corredores, na frente da igreja toda, ele diz, né? Ele diz, aí tá aqui também, minha esposa só chora. Após semanas evitando se posicionar na frente de pastores, Alisson compartilhou no status do WhatsApp um trecho de uma entrevista de Bolsonaro à revista Isto é Gente, em fevereiro de 2000. Questionado na ocasião sobre sua opinião em relação então ao aborto, que hoje condena veementemente, o então deputado respondeu: tem que ser uma decisão do casal. A Alisson também compartilhou um vídeo gravado em 2017, quando Bolsonaro discursou dentro de um templo da maçonaria, entidade criticada pelos evangélicos. Ambas as imagens viralizaram recentemente aí nas redes sociais e foram usadas por opositores para ilustrar mudanças no discurso religioso de Bolsonaro ao longo das últimas duas décadas. Foi justamente por esse vídeo que eles marcaram uma reunião da diretoria contra, é o que conta o jovem. Ele, o pastor, disse: se vocês então não querem seguir o posicionamento da igreja, procurem outro lugar. E isso para mim foi um absurdo. E não foi, nem particularmente, foi na frente de toda a diretoria. Os dois deixaram seus cargos e não frequentam mais a igreja desde então. É muito triste, a minha esposa só chora desde o ocorrido, ela só chora, porque é um lugar que sempre nos acolheu, afirma. A perseguição contra cristãos já começou no Brasil, só que dentro da própria igreja. dentro da própria igreja. Em Fronteiras, agora a hora certa é Zene Móveis, é 12:59, a hora certa é Zene, o jornal que tem o apoio cultural de Zene Móveis, provedor Giganet, sindicato rural de Fronteiras, presidente doutor Norberto Pereira. Continuamos destacando as notícias nacionais no Fronteiras em Notícia. Muito boa tarde, destacando mais notícias nacionais aqui dentro do seu Fronteiras em Notícia. Um vídeo mostra momento em que seu Jorge sofre ataques racistas durante um show em Porto Alegre, é o que diz a polícia, né? A Polícia Civil teve acesso a um vídeo que mostra o encerramento de um show de Seu Jorge em Porto Alegre. Na última sexta-feira, dia 14, momento em que teriam acontecido ataques racistas ao cantor. A delegada Andréia Matos, que é titular da Delegacia de Polícia de Combate à Intolerância, responsável por investigar o caso, conta que é possível ouvir no vídeo o momento em que alguém grita macaco e o instante em que pessoas começam a imitar o animal, né? Então, na segunda-feira, dia 17, que foi ontem, a Polícia Civil fez uma solicitação de uma formal ao clube Grêmio Náutico União, onde ocorreu o show, para que entregue em até 3 dias as imagens de câmeras de segurança do espaço. O objetivo da delegada Andréia é identificar suspeitos do crime de racismo praticado no local. Abre aspas, hoje, terça-feira, irei intimar o dirigente do clube e pegar a identificação dos organizadores, fecha aspas, afirma. Ela espera que o dirigente seja ouvido até o final da semana. Além disso, existe a suspeita de que o clube tenha deletado as postagens do show feitas em redes sociais. Por meio de nota, o Grêmio Náutico, a União, informou que estão apurando internamente os fatos e que, se for comprovada a prática de ato racista, os envolvidos serão responsabilizados. Muito bem, eu vou fazer aqui um apoio cultural. Na sequência, vou estar de volta e destacando as notícias estaduais. E dentre elas, você vai acompanhar as notícias estaduais já já aqui no Fronteiras em Notícia, o IFP. IFP retoma vestibular ofertando 21 cursos e anuncia cotas para estudantes. Veja as novidades. Dentro de instantes também. O Detran Piauí é condenado a pagar R$ 5.000 em indenização para uma aluna. Agora eu tenho aqui ainda uma notícia nacional, vamos logo, deixa eu passar logo ela também, né? A gasolina volta a subir nos postos após 15 semanas de queda. Nada notícia boa não, hein? Após 15 semanas de queda, o preço da gasolina voltou a subir. Voltou a subir nos postos brasileiros, segundo a pesquisa semanal de preços, a ANP, Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis. Na semana passada, o combustível foi vendido em média a R$ 4,86 por litro. É uma alta de 1,4% em relação ao verificado na semana anterior, já com o efeito de aumentos na única refinaria privada brasileira. A refinaria é de Mataripe, né? Então, que vem assim acompanhando mais de perto a alta nas cotações internacionais. A Petrobras segue sem se pronunciar, em relação aos reajustes. Embora a defasagem sigam assim patamares elevados, a empresa sofre pressão do governo para segurar aumentos, ao menos até a votação do segundo turno das eleições. A estatal, então, não mexe no preço da gasolina desde o início de setembro. Então, quando promoveu a redução média de 7%. Já o preço do diesel está sem reajuste desde o último dia 19, quando houve corte de 5,8%. Segundo a Abcom, Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, a defasagem entre o preço médio da gasolina nas refinarias brasileiras e a paridade assim, né, a paridade de importação estava em 8%. Ou 30 centavos por litro na abertura do mercado desta segunda-feira, dia 17. No caso do diesel, a defasagem era de 12%, o que significa que o preço médio brasileiro estava 70 centavos por litro abaixo da paridade de importação. Conceito que simula quanto custaria para importar o produto dos fornecedores mais próximos. O preço do diesel nas bombas se manteve estável em relação à semana anterior, segundo a Agência Nacional de Petróleo. O combustível foi vendido em média a R$ 6,51 na semana passada, ou seja, 0,01 acima do verificado. Um centavinho, né? Um centavo, pronto. Há duas semanas. E o preço médio do etanol hidratado nos postos brasileiros subiu pela segunda semana consecutiva para R$ 3,46 por litro. O valor é 1,7% superior ao verificado pela agência há duas semanas. Então tá aí, né? Gasolina volta a subir nos postos após 15 semanas de queda. Nem passou o segundo turno, já vai subir. Hora certa na cidade, 13 horas agora e 13 minutos. O apoio cultural, na sequência eu vou voltar aí destacando as notícias estaduais. Aqui é o nosso apoio cultural, na sequência aí eu volto aí com vocês, destacando então as notícias estaduais já já. Aí você vai acompanhar também, né, o governo do Piauí publica um decreto convocando aprovados no concurso da PM. Você vai acompanhar também. Um incêndio mata duas crianças e deixa uma gravemente ferida aqui no Piauí. Lamentável. Olha aí, vamos participar do festejo São Judas Tadeu aqui no nosso bairro Bela Vista. Festejo São Judas Tadeu começa amanhã. Amanhã começa mais uma linda festa do padroeiro aqui do bairro Bela Vista, que é São Judas Tadeu. É o 22º festejo em honra a São Judas Tadeu. E amanhã, primeira noite, novena missa, logo cedinho, tem alvorada festiva, né? Amanhã, e você não pode deixar de participar. Venha você, traga sua família para participar conosco aqui do festejo de São Judas Tadeu, padroeiro aqui do querido bairro Bela Vista, aqui onde fica localizada a nossa rádio Fronteiras FM, de 19 a 28 de outubro. O bairro Bela Vista é só festa, é só alegria, muita devoção nos corações de todos os devotos e devotas de São Judas Tadeu. Viva São Judas Tadeu! E esse ano nós iremos celebrar com o tema, com São Judas Tadeu, caminhamos juntos numa igreja sinodal rumo ao reino de Deus. É o tema deste ano, do festejo deste ano. Olha aí, atenção, documentos perdidos. Pedimos aqui, por gentileza, a quem encontrou ou que venha a encontrar, né, uma carteira. Essa carteira que foi perdida, contendo todos os documentos, é do amigo, é o amigo Joaquim Cesário Neto. É conhecido pelo o cognome, né, o apelido, né, alcunha, apelido de Machixe, né? Então, o nosso amigo Machixe, ele perdeu a sua carteira e aí, contendo todos os documentos, pede por gentileza a quem encontrou, venha encontrar, entregar na residência do mesmo, que será gratificado. Nosso amigo Machixe, lá do Poço, o nome dele é Joaquim Cesário Neto. Aí ele perdeu a carteira, todos os documentos. Você encontrou? Epsio, você encontrou? É, você mesmo. Tá me ouvindo? Encontrou? Então entregue lá na residência dele, tá bom? Por gentileza, faz isso. Ó, o Edileno Gás e Água aí, gente. Edileno Gás e Água. Acabou o gás? Ligue, peça. Edileno Gás e Água, né? É no telefone. Acabou o gás, acabou a água. Chama aí Edileno Gás. 89 é o telefone. 89 99 71 39 33. Credibilidade e segurança. Edileno Gás é o gás que dura mais. Mas só você marcar no calendário e conferir. Edileno Gás, o gás de cozinha das famílias fronteirenses. É isso aí, o documento perdido, uma carteira. Essa carteira foi perdida. É uma carteira que foi perdida, contendo todos os documentos de Joaquim Cesário Neto, nosso amigo conhecido pela alcunha de Machixe, o apelido de Machixe. Ele perdeu a carteira dele e todos os documentos, tá frito, né, coitado? É, não é pra menos não, né, porque a gente perder os documentos, aí tem que ter, é tudo na burocracia. Ah, tira de novo, sim, mas é burocrático. Então, você encontrou, entregue a carteira do cidadão, né? O Joaquim Cesário Neto, Machixe, perdeu a carteira. Entregue aí, você encontrou? Epsio, encontrou, entregue. Lá na residência dele ali, vizinho ali ao fórum, né? Vizinho ali ao comércio do Milcim, né? Mercadinho do Mils. Olha aí, atenção, a Ótica Mariana avisa que fará atendimento nessa sexta-feira agora, dia 21 de outubro, atendimento na Ótica Mariana e o doutor Dalgoberto de Teresina, e é durante o dia todo, viu? Lembrando que na compra do óculos, ou lente, na compra do óculos, a consulta é grátis. E lembrando que nesse mês, né, a Ótica Mariana está com uma promoção aí nas armações. 15% de desconto nas armações lá na Ótica Mariana. E sexta-feira, agora sexta, que é dia 21 de outubro, o atendimento com o oculista, né, o oftalmologista, doutor Dalgoberto de Teresina. Olha aí, vem aí domingo agora, dia 23, né? Domingo agora, dia 23 de outubro, acontece o primeiro sorteio, né? Da Grande Serra Premiada. Eita, chegou para ficar. Grande Serra Premiada é o primeiro sorteio, é domingo agora, dia 23 de outubro, a partir das 11 horas da manhã, e você acompanha o sorteio aqui pela Fronteiras FM, a partir das 11 horas, né, domingo. O primeiro sorteio, se acompanhe aqui pela Fronteiras FM a partir das 11 horas. E no primeiro, segundo, terceiro prêmio tem 3 mil, vale compras de 3 mil. 3 mil no primeiro, 3 mil no segundo, 3 mil no terceiro. Aí no quarto prêmio tem uma moto, uma Start 160, uma Honda, é um avião, um foguete, uma super máquina, e tem 15 vales compras de R$300. Então, tá esperando o quê? Compre sua cartela, tá bom? E você acompanha o sorteio pela Fronteiras FM. O primeiro sorteio é domingo agora, né? É domingo agora a partir das 11 horas da manhã, aqui pela Fronteiras FM. Compre sua cartelinha, tá bom? E aqui em Fronteiras, vendedores autorizados, Grande Serra Premiada. Rita de Cássia lá na Vila Esperança, Camila lá no Curral Queimado, a Detinha aqui do Bela Vista, Fábio lá em frente ao fórum, tem um amigo Fábio, né? Luísa do Acampa, Luísa também do Arrumadinho, a Luísa do Arrumadinho. Então compre sua cartela. Boa sorte, se acompanha o sorteio pela Fronteiras FM. Domingo é o primeiro sorteio, a partir das 11 horas, aqui, a transmissão aqui. Olha aí na Lamborghi Caminhões, alô você proprietários de caminhões, né? E também de automóveis, de motos, né? Na Lamborghi Caminhões você faz aí você reforma todo o seu caminhão, tá bom? Reforma todo o seu caminhão, pintura em geral, carroceria, deixa zero bala. Lá na Lamborghi Caminhões, lá no bairro Belém, por trás da clínica do doutor Aguinello, lá no bairro Belém, na Avenida Landrissari, naquele calçamento novo, não tem? Pois é, aquele calçamento novo lá no final você encontra o Lamborghi Caminhões. Aí lá você dá geral no seu carro, seu caminhão, deixa ele novinho. Não é só caminhão também não, né? É caminhão, é moto, é automóvel. Vai lá na Lamborghi Caminhões, o pastor Kleber Moelão, é o Kleber Moela. Vai lá que você resolve tudo lá, tá bom? Meu amigo, o pastor Kleber Moelão, tem o Scooby-Doo, tem o Salsicha, tem a turma lá do filme, tá tudo lá, né? Boa tarde aí, essa turma boa aí, Lamborghi Caminhões. E a Prefeitura Municipal de Fronteiras, a Prefeitura Municipal de Fronteiras, através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, divulga as inscrições para o cadastramento do mapeamento cultural do município. E de acordo com o edital publicado no Diário dos Municípios, o edital tem como objetivo cadastrar os agentes e espaços culturais residentes existentes no município de Fronteiras, Piauí. Interessados poderão obter informações através dos números de telefones 89 999 79 55 13 ou 89 999 21 31 28, né? Ou pode ser presencialmente também lá na Secretaria Municipal de Cultura, que fica lá no centro administrativo, a rua José Lopes e Souza, no bairro Mutirão. Olha, o prefeito municipal de Fronteiras, Eudes Agribino Ribeiro, né, avisando aqui que teve início, começou no dia 5 de outubro, as inscrições, o cadastro, melhor dizendo, não é se inscrever mesmo, o cadastro, fazer o seu cadastro no Garantia Safra 2022-2023. Começou no dia 5 de outubro, né? E continua. A programação para hoje é terça-feira. Aí foi a... Vem de quê? Passa aqui a programação. Hoje, terça-feira, foi a vez de Riacho da Vaca, Camará, Poço da Areia, Boa Vista, Barra Coqueiro, Poço Magro, Poço do Cavalo, Surubim, Salgado, Pau Preto. Então, encerrando hoje, né? É bom, a programação que me passaram aqui, né? Até hoje aqui, essa programação e documentos necessários, você pode obter maiores informações comparecendo lá na, no centro administrativo, na antiga creche, lá no local de atendimento. No centro administrativo, na antiga creche. Aí leve, você pode levar logo os documentos, portando os seguintes documentos: RG, CPF, DAP, ITR ou INCRA, o número do NIS. É das 8 ao meio-dia. Você pode ir lá, tá bom? Agradece aí o prefeito Eudes Agribino Ribeiro. E fronteiras tem hortifruti guatuense, qualidade que dá gosto. Eita! Fronteiras tem hortifruti guatuense, hortifruti é tudo de boa qualidade que dá gosto. E no hortifruti você sabe, você compra sempre você vai encontrar produtos de qualidade, frutas, verduras e legumes, produtos de excelente qualidade. O hortifruti recebe frutas, verduras e legumes toda terça e sexta-feira, né? E no hortifruti também você sabe, você encontra, dispõe também de mercadinho com produtos de qualidade para abastecer sua despensa, né? Lá no hortifruti também toda segunda-feira tem aquele peixe, hein? Piaba não, rapaz, eu tô falando que é de peixe. É, isso mesmo. Peixe de qualidade no hortifruti toda segunda-feira. Vai lá. Hortifruti Guatuense é qualidade que dá gosto ali na Avenida José Aquiles de Souza, ali em frente à panificadora Bom Sabor, vizinho à loja J Móveis. A organização é dele, meu amigo Galego e sua equipe. São 13 horas e 25 minutos. Mandando boa tarde aqui a menina Catalana, acompanhando o jornal. Maria Alane, né? A Maria Alane. Alô, mandando boa tarde o pastor Jaime Agripino Ribeiro, dona Angelita, sua esposa. Pastor Jaime, ele disse pra mim: rapaz, mandou um alô, eu tô sempre acompanhando o jornal. Pastor Jaime Agripino Ribeiro, presidente da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Missão. Boa tarde, pastor Jaime, a sua esposa dona Angelita e família aí no Ribeirão. Muito bem, são 13 horas e 25 minutos, hora certa, Zeni. Há 30 anos tem um Z no coração do Ceará. Você da nossa Zeni. Eita, coisa boa, Zeni Móveis. Um Z na sua vida, valeu, um Z na sua história, um Z que faz sorrir. São 30 anos de Zeni. Eita, coisa boa. A Zeni tem novidade, tem ofertas, tem o melhor pra sua casa. Festival Zeni de Roupeiros, confira. Multiuso duas portas Zeni por R$ 259 ou 12 de R$ 25,90. Roupeiro seis portas Zeni por R$ 899 ou 12 de R$ 89,90. Roupeiro duas portas com espelho Zeni por R$ 1.199 ou 12 de R$ 119,90. Roupeiro seis portas e cinco gavetas Zeni por R$ 2.399 ou 12 de R$ 239,90. O Festival Zeni de Roupeiros é pra você economizar. Zeni, o melhor está aqui. Preço, prazo e qualidade, essa é a nossa parceria pra renovar sua casa e estar contigo todo dia. Um Z no coração do Ceará. São 30 anos de Zeni. Há 30 anos tem um Z no coração do Ceará. O Z da nossa Zeni, que faz todo mundo cantar. Um Z na sua vida, um Z na sua história, um Z que faz sorrir. São 30 anos de Zeni. Há

né? E serão 2.265 vagas ofertadas em 21 cursos em 18 cidades piauienses. Os cursos serão de bacharelado, licenciatura, tecnólogo também e o edital. O edital será lançado hoje. As inscrições começam dia 10 de novembro e seguem até o dia 12 de dezembro. E os interessados que devem fazer a inscrição exclusivamente pelo site da instituição. O governo enviará à Assembleia PL que garante custeio de gratuidades no transporte coletivo. No transporte coletivo. Então, as procuradorias do Estado e município estão preparando uma minuta de projeto, o projeto de lei que cria em plano integrado a mobilidade urbana. A informação que foi a informação confirmada pelo procurador-geral do município, Aurélio Lobão, nesta terça-feira, dia 18. Em reunião com a governadora Regina Souza, com o secretário Antônio Neto e o doutor Pessoa, a equipe do ministro João Henrique já ficou definido que as duas procuradorias iriam assim melhor formatar esse projeto de lei para amparar essa possibilidade do plano integrado, onde o Estado poderá custear situações de suas gratuidades para algumas categorias, bem como estipular datas em que ela possa estabelecer assim políticas próprias de incentivo para algumas categorias, bem como também estipular as datas em que ela possa estabelecer políticas próprias de incentivo à mobilidade, como o Dia do Piauí, que seria possível ter uma gratuidade para todos aqueles, pontuou. E segundo Aurélio Lobão, as procuradorias então estudam criar o plano integrado por meio de projeto de lei que será enviado pelo governo do Estado à Assembleia Legislativa do Piauí, Alep. E quando se cria uma despesa para um ente público, essa despesa por uma lei, né? Então vem por uma lei, é criada por uma lei. Como se trata de uma lei para o custeio de despesas que seriam realizadas pelo Estado para algumas categorias, caberia uma lei estadual, disse. A prefeitura e o governo têm assim atuado junto à Justiça Eleitoral para buscar meios de garantir o transporte coletivo para eleitores do dia do segundo turno. Entre o presidente Jair Bolsonaro do PL e o ex-presidente Lula. O mecanismo criará assim um um arcabouço jurídico, né, para quê? Para que o governo custeie o custeio da gratuidade para militares, estudantes, servidores da justiça, além também de conceder o chamado passe livre em dias específicos, como agora, né, nós vamos acompanhar melhor aqui essa notícia aqui, maiores informações, direto aqui da TV Cidade Verde, vamos acompanhar. Quantitativos foram repassados para o Ministério Público Eleitoral, que, diante do segundo turno que está por vir, resolveu convocar, juntamente com o presidente do TRE, uma tentativa de composição. Ficou definido nessa audiência que as empresas disseram que não tinham como colocar 75% da frota, porque iriam colocar ônibus para rodar com supostamente apenas um ou dois passageiros, e isso oneraria o sistema. De outro lado, elas iriam apresentar uma proposta que seria analisada pela S-Trans diante do que se vivenciou no dia da eleição. Informações colhidas pela ouvidoria da S-Trans, informações observadas pelo gráfico de rotas das frotas que foram colocadas em disponibilidade da população, e somados a isso, a S-Trans vai fechar um diagnóstico de uma frota ideal para o dia da eleição, apresentando aí essa possibilidade para a Justiça Eleitoral dizer se necessita. Então tá aí, né? Nós podemos acompanhar então que o governo enviará à Assembleia a PL que garanta aí o conselho gratuidade no transporte coletivo. Dias especiais como feriado, como foi dito aí, dia do Piauí, outros feriados, como agora o caso no segundo turno das eleições, disponibilizar o transporte gratuito para o transporte dos eleitores até as sessões de votação. Né? Então tá aí. Fronteiras e Notícia, o apoio cultural é de Zen Imóveis, provedor Giganete, Sindicato Rural de Fronteiras, presidente Dr. Norberto Pereira, e também do Sindicato Rural do provedor Giganete, Zen Imóveis. O concurso do Corpo de Bombeiros, que terá 100 vagas e sai até o início do mês de novembro, né? Após ter sido anunciado para os meses de junho e agosto, finalmente o edital do concurso do Corpo de Bombeiros do Piauí deve ser publicado no máximo em 15 dias. A informação foi repassada ao CidadeVerde.com nesta segunda-feira, 17, que foi ontem, pelo Coronel José Veloso, a Relações Públicas da Corporação. Então ele adiantou que ainda que o número de vagas foi ampliado para 100, mais cadastros de reserva com o mesmo quantitativo. Foi aprovado, autorizado, e podemos então dizer que nós estamos no ajuste fino, né? Então, mas o máximo é de 15 dias e vamos ter aí o lançamento do edital. Já está praticamente aí tudo definido, é o que adianta o Coronel Veloso. a banca organizadora do certame, desse certame então do concurso Corpo de Bombeiros, né, será o núcleo de concursos e promoções de eventos, o NUCEP. As 100 vagas que serão o cargo de soldado com salário médio de R$ 3.294. É legal, né? O concurso deve contar com vagas para a capital e também interior do estado. Agora em Fronteiras, 14 horas e 1 minuto, serviços essenciais de saúde estarão abertos no feriado em Teresina, né? Em Teresina. Os serviços essenciais de saúde do município de Teresina funcionam normalmente amanhã, dia 19 de outubro, feriado do dia do Piauí. Amanhã, dia do Piauí, os hospitais, maternidades, unidades de pronto atendimento, UPAs, também SAMU, estarão aí prestando assistência à população. Além de 5 unidades básicas de saúde, Parque Piauí, Porto Alegre, Santa Maria da Coragem, Codipe, Santa Isabel e Renascença. Eu acho assim, né? Que sempre todos os feriados deveriam manter sim o hospitais, postos de saúde, UPAs aberto, funcionando, né? No feriado, porque a pessoa pode adoecer a qualquer momento, ser humano, né? Então ninguém tem dia certo, hora certa para adoecer, a qualquer momento. Então deveria ficar aberto, né? É feriado, mas tem que estar aberto, né? Hospitais, postos de saúde, independentemente do feriado, né? E o TJ Piauí transfere o feriado do dia do Piauí para a próxima sexta-feira, dia 21, né? O presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, o TJ Piauí, ao desembargador José Ribamar Oliveira, expediu uma portaria, que transferindo o feriado estadual de 19 de outubro, dia do Piauí, para o dia 21 de outubro, ou seja, a próxima sexta-feira. Com a mudança, a relação dos processos, né, com essa assim portaria, os processos do plenário virtual no período de 21 a 28 de outubro terá um julgamento alterado para o período de 24 de outubro a 3 de novembro, independentemente de nova publicação. E o governo convoca aprovados no concurso da PM para curso de formação. A governadora do Piauí, a senhora Regina Souza, do PT, assinou o decreto autorizando a medida convocada, a imediata convocação dos candidatos que foram aprovados no concurso público da Polícia Militar do Piauí para ingressar no curso de formação. O documento foi publicado no Diário Oficial do Estado na edição desta segunda-feira, 17. Segundo o comandante da Polícia Militar do Piauí, o coronel Sheivan Lopes da Silva, o curso para a formação de novos soldados terá início até o final deste ano. Há mais de 1.000 concursados estão aptos para o curso de formação. Na cidade são 14 horas e 6 minutos, agora em Fronteiras, 14 horas e 6 minutos. A paixão pelo ciclismo, picoenses veem no esporte algo além de uma atividade física. TV Cidade Verde, Picos. Nos últimos anos, o ciclismo passou a despertar a paixão de muitos picoenses. Isso pode ser percebido pela quantidade de praticantes, lojas especializadas e eventos de mountain bike, que são muitos. Vamos agora mostrar a importância que o ciclismo tem para um grupo que vê na atividade algo além de um exercício físico, como a efetivação de laços de amizade e também a oportunidade de conhecer locais novos dentro da cidade onde moram. E esquecer também o estresse da semana de trabalho. Vamos conferir. O ciclismo proporcionando a descoberta de novos lugares. Essa é a sensação de Mirna, de 51 anos. A picoense fica deslumbrada com tantos cenários já vistos durante os 7 anos que pratica o esporte. A gente passa por muitas emoções durante todo o pedal, né? Desde a saída da cidade, a chegar na zona rural, a chegar em trilhas, em locais assim, de região completamente diferente do que a gente vive, né? Na cidade. A história de Agnel é um pouco diferente. O ciclismo entrou na vida dele após sérios problemas de saúde. Hoje, com as taxas todas controladas, ele se tornou outra pessoa. Com o pedal, o índice de glicemia baixou, tem as amizades que juntam tudo aí, é qualidade de vida, tanto como baixou a diabetes, como a amizade que se tem no grupo do pedal, praticamente uma vida saudável através do pedal. Cada participante com uma história de vida diferente. Já para o Marcelo, o esporte veio para agregar e criar fortes laços de amizade. Aqui, o gerente de informática é acolhido pelos novos amigos. O ciclismo proporcionou, acima de tudo, amizades verdadeiras. O que seus amigos do ciclismo representam para você? Uma família. Uma grande família. Com a turbulência causada pela pandemia da Covid-19 em meados de 2021, foi no esporte que Daniela encontrou o equilíbrio. A estudante de psicologia começou pedalando uma vez por semana. Agora, ela já faz pelo menos 3 vezes. Estava procurando um refúgio para poder tirar aquele estresse do dia a dia. E eu me vi muito no ciclismo. Tem sido uma experiência muito boa. É um momento que me causa, que me traz bem-estar, na verdade. Chego em casa satisfeita com o pedal, principalmente com as amizades que a gente tem. Seu Martins, como é conhecido, pratica atividade física há 30 anos. Porém, o ciclismo só entrou na vida do militar aposentado em 2019. Comecei com corridas, aí veio pequenos problemas de saúde, passei a caminhar, depois passei a pedalar, mas de tal forma que, para mim, o esporte é em primeiro lugar. Só vou deixar de praticar meu esporte quando a saúde não permitir mais. O sol ia se pondo e a galera continuava empolgada. Ao todo, foram 11 participantes e quase 15 quilômetros percorridos. Vida de trilheiro não é fácil. Já escureceu e a equipe acaba de concluir a primeira etapa, com chegada aqui na Serra do Brejinho. Agora, todos os ciclistas se preparam para fazer todo o percurso de volta. O grupo foi criado há 8 anos. Após concluir o pedal, o idealizador do projeto, Erasmo Albano, menciona como foi o desafio. Acabamos de concluir um percurso de 15 quilômetros, percurso leve mesmo para iniciante. Eu trouxe esse projeto para esse pedal terças e quintas e aos domingos. A gente teve essa tarde com o Luizinho, um garoto de 14 anos, e o seu Martins, um senhor de 66 anos. Então, realmente, me sinto bem feliz incentivar esse esporte que eu tanto amo. É isso aí, incentivar o esporte, incentivar o ciclismo. É o ciclismo que vem crescendo aqui em Fronteira. Nós temos a equipe do pedal Serra do Gavião. Parabéns aí, um dos grandes enfrentantes aí. Tem muitos enfrentantes, mas o Naldinho aí do restaurante Selfie Service, que é um dos enfrentantes aí, dos cabeça aí, né? A equipe do pedal Serra do Gavião. E a equipe de várias cidades. Quanto maior a cidade, mais equipes se formam. É a equipe do pedal, e que vem crescendo muito. E isso é gratificante. A saúde agradece, o meio ambiente agradece. Se você, eu digo para você, eu mesmo pedalo muito, eu resolvo tudo na minha bike, né? Tudo em cima da bike. Mesmo um dia podendo, se Deus quiser, comprar um carro, uma moto, mas eu não deixo de pedalar jamais. Isso eu venho desde a infância, eu gosto de pedalar, é muito bom. Ah, como já frisei, a saúde agradece, o meio ambiente. Então, você não tem uma bike, compre uma bike, né? Porque aí vem o sedentarismo. Você vive só em cima de uma moto, de um carro, o sedentarismo. Aí vem as doenças, né? Então, aparece uma bike, caminhar, né, Mariana? Pedalar, tudo isso é gratificante. E o contato direto com a natureza, né? O pedal é muito bom. E comprando a sua bike, você que já tem bike, comprando a sua, leve e faça a revisão da sua bike lá no amigo Abel, na Patrícia, o Bike Peças, do Abel, na Avenida 7 de Setembro ali, o Abel Patrício. Lá tem tudo para a sua bike, acessórios, peças, tem pneus, câmaras de ar, tem o forro para colocar no pneu, para evitar furos, né? Demora a furar, eu uso na minha aqui, raramente não fura, é só você colocar a proteção. O Abel tem tudo para sinalizar sua bicicleta, lá no meu amigo Abel Patrício. Boa tarde, Abel. Tá aí então a paixão pelo ciclismo que vem crescendo, não só a nível fronteiras, não só Picos, não só o estado do Piauí, mas sim no Brasil todo, né? As fábricas não param de fabricar bikes, as lojas não param de vender e é sempre faltando bike, né? Isso é muito bom, bom demais. E viva o ciclismo, é isso aí, bom demais. Lá em casa, eu com a bike, Alan com a outra e pedalando, né? É isso aí, mano. É isso aí, é comprar bike. O Detran Piauí é condenado a pagar 5 mil em indenização para uma aluna. É que o Departamento Estadual de Trânsito, Detran Piauí, foi condenado a pagar 5 mil de indenização por danos morais a uma candidata que teve a prova prática marcada, fora do prazo legal. A decisão é da 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Piauí, o TJ Piauí. Segundo consta nos autos, a prova do Detran foi realizada após o prazo de conclusão do processo de habilitação e esta ação criou, assim, uma expectativa na candidata e na autoescola, pois o processo estava tramitando de uma forma regular, mesmo após o período expirar, né, pois o próprio órgão determinou a data do exame. Ainda conforme os autos, a nova data foi agendada diante de uma situação excepcional, caso fortuito ou força maior. O trecho do acordão, então, que tem como relator o desembargador Erivan Lopes, afirma que a responsabilidade do Detran Piauí é indene de dúvida, eis que displicentemente então agendou e realizou a prova prática quando já expirado o prazo de conclusão do processo de habilitação e recusou-se a expedir a CNH, mesmo com a aprovação da autora apelada aí no exame. É o que diz o trecho do acordão de relatoria do desembargador Erivan Lopes. A condenação do Detran Piauí foi mantida através de decisão de segundo grau para considerar a autoria à obtenção da Carteira Nacional de Habilitação de categoria B, além da emissão da CNH. A Justiça também concedeu a antecipação de tutela para que o Detran Piauí emita desde já a Carteira Nacional de Habilitação de parte da parte autora. E se a medida, né? Se a medida não for cumprida, o órgão pode ser penalizado com multa diária de R$ 100. Então, de 100 reais. Está aí, então, o Detran Piauí condenado a pagar esses 100 mil, 5 mil, melhor dizendo, em indenização para essa aluna. Na cidade agora são 14 horas 16 minutos. Boa tarde. Boa tarde, Brasil. Boa tarde, fronteiras. A Cefaz Piauí desmente suposto aumento na alíquota do ICMS dos combustíveis, né? A Secretaria de Fazenda do Piauí, Cefaz Piauí, desmentiu nesta segunda-feira, dia 17, uma notícia falsa de que o governo do estado teria ganho uma liminar no Supremo Tribunal Federal, STF, para aumentar a alíquota do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços ICMS dos combustíveis. Segundo o governo, a notícia falsa reforçava que, por conta disso, a gasolina estaria sofrendo reajuste de preço no estado. O governo informou que a lei 7.846 de 12 de julho de 2022 fixou a alíquota dos combustíveis em 18%. A determinação da lei foi reforçada com o decreto estadual número 13.500. A Cefaz ressalta ainda que não interfere nos preços dos combustíveis e que qualquer reajuste, já que a política de preço dos combustíveis é atrelada ao dólar, deve ser explicado ao consumidor pelo Sindicato dos Postos de Combustíveis. O dia tentou contato por telefone com a entidade, mas não obteve retorno. O governo do Piauí publica o decreto convocando aí aprovados no concurso da PM, né? O governo do estado do Piauí publicou o decreto autorizando a imediata convocação dos candidatos aprovados do concurso da Polícia Militar do Piauí. A lista com o nome dos aprovados também foi publicada, né? O decreto 21.557 foi publicado na edição desta segunda-feira, 17, do Diário Oficial do Estado. Assinado pela governadora Regina Souza, pelo secretário de governo Antônio Neto, cerca de 1.000 concursados estão aptos para o curso de formação. Segundo turno, Rafael Fonteles retoma a agenda, organiza caravana pró-Lula no Piauí. O governador do Piauí eleito, Rafael Fonteles, do PT, anunciou em suas redes sociais, na noite dessa segunda-feira, dia 17 de outubro, a retomada da agenda de viagens e atos em apoio a Lula no segundo turno. De acordo com Rafael Fonteles, a meta é ampliar a votação de Lula para 80% dos votos válidos do Piauí. No primeiro turno, o ex-presidente obteve 74,25% dos votos válidos. Esta semana reiniciaremos a nossa agenda de viagens pelo interior. Vamos reencontrar nossos amigos e amigas, agradecer por nossa vitória, reafirmar os compromissos de Lula com o Piauí e reforçar a campanha do nosso presidente no segundo turno, disse Rafael Fonteles. Estão aí previstas nas suas agendas viagens a Parnaíba, Piripiri, Picos, Floriano, São Raimundo Nonato, Uruçuí e outros municípios do estado. Já na cidade, 14 horas e 23 minutos. Essa é meu pai. Uma banda de música anuncia o encerramento das atividades após sofrer atentado no Piauí. A banda Farra da Baixinha, no município de Monsenhor Gil, anunciou o fechamento de sua agenda e o encerramento de contratos depois de seus integrantes terem sofrido atentado por arma de fogo. O crime ocorreu por volta das 15 horas do último sábado, dia 15 de outubro, no bairro Vila Nova, quando eles saíam para fazer um show no município de Curralinhos. As informações são do canal 121. Segundo a vocalista Renária Aquino, quando o grupo estava se preparando, estava de saída, né, para o município vizinho, onde faria então um show, dois integrantes do grupo foram vítimas de uma tentativa de homicídio. Estávamos saindo de Curralinho, quando então paramos e eu desci para comprar pilhas, né, no mercadinho. E aí no mercadinho, no bairro, lá no bairro Vila Nova. E nesse momento, um homem que estava em uma motocicleta se aproximou do carro e, sem nada dizer, começou a atirar em direção ao veículo. Foram pelo menos 5 disparos. Um dos componentes da banda, o VJ, estava de motorista e não foi atingido. Mas o nosso tecladista, que estava no banco de trás, foi alvejado, segundo atingido com 2 disparos. Ele foi encaminhado para Teresina e, como não foi grave, foi liberado para voltar para casa, relatou a artista. E aí então, anunciando aí o encerramento, né, da banda, então, das atividades artísticas. Um incêndio mata 2 crianças, deixa uma gravemente ferida no Piauí. Lamentável, um incêndio na noite dessa segunda-feira, dia 17, em uma residência no bairro Frei Higino, em Parnaíba, litoral do Piauí, resultou na morte. na morte dos irmãos Maria Eloá, de 4 anos, Francisco Ailan, de 6 anos. Uma terceira criança, a Francisca Ayla, 7 anos, ficou gravemente ferida e permanece internada em estado grave. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o fogo começou por volta das 22h30. No local ainda estavam 2 adultos. O fogo foi controlado com a ajuda de vizinhos que quebraram as janelas para adentrarem no imóvel. Os vizinhos também fizeram resgate das vítimas até o hospital de Seu Arco Verde. Maria Eloá e Francisco Ailan não resistiram aos ferimentos, morreram na madrugada desta terça-feira, dia 18. Francisca Ailan segue em estado grave na UTI do hospital. Quando chegamos ao local, encontramos apenas o resto do incêndio e que já tinha sido controlado pelos populares com baldes. E eles retiraram, arrombaram as grades e retiraram as crianças, relatou o tenente Dalzer Rodrigues, do Corpo de Bombeiros de Parnaíba. Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, os populares informaram que uma das crianças seria asmática e então teria inalado muita fumaça durante o incêndio. Uma outra criança teria apresentado ferimentos na boca e no nariz. E o Fronteiras em Notícia vai ficando por aqui. Obrigado, meu Deus, mais esse trabalho realizado com sucesso. Obrigado, Fronteiras. Obrigado, Brasil. O apoio cultural de Zen Imóveis, provedor Giganet, Sindicato Rural de Fronteiras, presidente Dr. Norberto Pereira. Forte abraço a todos. Até amanhã, se Deus quiser. Ele quer, pois é bom, maravilhoso. Valeu, cidade. Valeu, Fronteiras. Valeu, Brasil. Você acompanhou mais uma edição do seu noticioso do meio-dia. Fronteiras FM, a rádio que toca seu coração. Natal, São Paulo, Cuiabá ou Porto Alegre. De norte a sul do Brasil, nas grandes e pequenas cidades, o rádio segue cada vez mais forte. Não importa o tamanho da sua empresa, divulgar no rádio é a garantia de mais clientes, resultados rápidos e com um menor custo. Rádio, a melhor proposta para o seu anúncio está aqui. E os melhores resultados também. Quer ouvir nossa rádio em seu celular ou tablet em qualquer lugar? Então baixe agora o aplicativo RádiosNet. São milhares de emissoras do mundo todo e você vai ouvir de graça. Muita música, notícias e esportes. O aplicativo RádiosNet está disponível para o seu smartphone Android e iOS no site radiosnet.com. Boa tarde, ouvinte, continue ligado. Boa tarde, amigo ouvinte. Continue em sintonia. Você é a nossa melhor companhia.